Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edilson Vitorelli, eu sou professor de processo civil aqui do Mito Concursos. O nosso curso de processo civil foi inteiramente formatado com a preocupação de levar para você todas as novidades do novo Código de Processo Civil. Se você já me conhece lá do site edilsonvitorelli.com ou se você está me conhecendo agora aqui no Mito Concursos, saiba que esse nosso projeto vai com certeza ajudar você a obter a sua tão desejada aprovação. Venha fazer parte desse grupo e conquiste você também uma carreira de sucesso. Música.